Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos, aliás, boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, dia 3 de abril de 2012. E estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que hoje lhe irá trazer músicas diversas, todas elas, todavia, do ano de 1981 e da Hungria. Portanto, temos hoje, apesar de tudo, um certo foco. O ano de 1981 e a Hungria. Pois é, ora, e na passada semana, aliás, sim, a passada semana, para mim é passada semana, tivemos aqui no Jornalplastia uma informação de que o programa irá mudar de periodicidade. Pois é, e o mesmo irá acontecer com o Musicália. O Musicália irá conhecer o seu término na próxima semana. O Musicália irá, portanto, terminar, não definitivamente, tal como aconteceu no mês de junho do ano passado. É pretendível. É de facto pretendível que o programa volte ao ativo, volte a acontecer, volte a operar, digamos assim. É de facto desejável que isso aconteça, que voltemos à antena, mesmo que seja num outro horário, mas que voltemos à antena e que possamos trazer aos nossos ouvintes músicas cantadas noutros idiomas, mas que não é por isso que tenha menos qualidade. Como é lógico, os programas Last Song na Antena Best e também o programa que irá estrear no próximo, aliás, deste domingo que vem, o 8, irão tratar disso. Aliás, o Last Song já o trata, mas com novidades e apenas do leste. Nada, por exemplo, não envolve a Grécia, não envolve música chinesa, nem coisas do género, nem a Alemanha. Mas, portanto, ainda assim, de certa parte, colmata este término do programa Musicália. Quanto ao programa do domingo, esse sim, irá abordar todo tipo de música e, por que não, também estas que de vez em quando trazemos aqui no nosso Musicália. Nós hoje vamos então trazer música da Hungria. A primeira é de um grupo chamado Hungaria e chama-se Limbo Indo. É como se chama a primeira música que vamos ouvir. A segunda chama-se 220 Fetelen e é dos Neoton Familia. Aliás, Neon Família, se não está correto. São as duas primeiras músicas de hoje, desta edição do musical, e que eu espero sinceramente seja do seu integrado e o ajude a passar connosco uma boa noite de terça-feira. Yeah. com o Boruto, com a Palma Fac. Foi um picolimbo de Mbaiac. E tu manicar. Não vai com os otronhos, com crise, dizi, chocolate, dizi. Oh, e eu estava certo, é mesmo Neoton Família. Agora vamos ouvir Utlan, a música cantada por Eda, também é de 1981 e também da Hungria. Omok az Elten é como se chama a segunda música e é-nos trazida por um grupo coral. Não, não é um grupo coral, um grupo chama-se mesmo Coral. E é um grupo, então, da Hungria, que fez muito sucesso também. Aliás, todos estes nomes fizeram o seu sucesso, tiveram o seu grande sucesso, o seu grande apogeu na década de 1980. Uns mais para o final, outros mais para o meio, outros mais para o término. Neste caso, serão todos mais para o princípio, na sua maioria, pelo menos, porque, enfim, alguns deles, os Hungarian não sei quando é que acabaram, muitos destes grupos não sei quando é que acabaram, mas tiveram uma vida efêmera. Houve uma altura na Hungria que os grupos tiveram uma vida muito efêmera, muito, muito, muito, muito curta. Bom, não sei se era o caso destes ou não, de todas as formas, vamos aqui ouvir nomes e músicas que fizeram sucesso na Hungria naquela altura. E uma delas chama-se Utlanir Eda, a segunda, como disse, chama-se Omok az Elden, e é dos... agora aqui puxei o nome do grupo, dos Coral. Precisamente, duas músicas que vamos então ouvir a partir de agora, nesta edição do Musicália, a penúltima. Thank you. azt, amit nem tudok. Szeretlek, és melletted vagyok. De tudom jól, hogy eljön majd a nap, és nem lesz semmi, ami majd visszatart. Mert sehol sem tudtam megnyugodni még. S ha nem lennék szabad, élni sem tudnék. A szívem, azt mondod, az vagyok. Ó, a szívem, lehet, hogy az vagyok. Ó, a szívem, tudom, hogy az vagyok. Ó, a szívem, megváltozni nem tudok. Já, estimados ouvintes, no término desta edição do Musicália. As portas vão fechar-se por hoje, mas vamos ficar ainda com duas grandes melodias e uma delas é bastante conhecida cá entre nós. Vamos ouvir o grupo Sultan Erredzo, que nos traz Solia Angozan As Anak. A música, sem exceção, é de 1981, tal como é a música Olian Yolisik dos Express. Esta tal que eu disse que é muito conhecida de todos nós, é uma música que toca bastante para estas bandas e hoje vai tocar mais uma vez. A próxima semana será dedicada a músicas que, entretanto, passaram por cá ao longo destes mais de 2 anos de Musicália, que conheceu mais de 250 edições, até porque houve uma altura que também era um programa de terça a sexta e, portanto, era diferente. Enfim, tempos idos, nós por cá vamos e desfrutando desses momentos. E por hoje então deixo-vos com estas duas músicas, a primeira do Sultan Erredzo, a segunda dos Express. Tenho então estimado ouvinte a continuação de uma ótima noite na companhia da Rádio Internet. Já de seguida, Silva Júnior traz-lhe mais uma edição de Nação Roqueira. Tenho então uma boa noite e até à próxima terça. Játszottam egy gitáron. Neked szólt a dal, de jött egy nagy vihar, és eltört. segített. Született egy dal, mely senkit sem zavar, talán te is megérted. Felhívlak, vagy ha küldök egy szál virágot,